amor de muitos casais. Lembram Veneza e os seus canais, uma igreja onde se rezou, uma gôndola e o seu cantor, mãos apertadas com muito amor, uma calçada onde alguém tirou fotografias para recordar, alegrias que não vão voltar. Tudo mudou demais. Veneza não muda jamais. Quem em Veneza está no coração volta no ar. Tudo mudou demais. Veneza não muda jamais. Quem vê os seus jardins sente que o amor não acabou, nem vai ter fim. A vida passa por todos nós, e cedo ou tarde ficamos sós. Fica somente de grande amor uma gôndola num mar de dor. Sente que o amor não acabou, nem vai ter fim.